primeiro ponto achei bastante engraçado. Eu achei engraçado. Tem sim mesmo trauma do Sporting. Não é trauma, é carinho. Eu estava a falar em atraso, acho que eles é que são os atrasados. O que conta para a história é o resultado final. Penso eu que o Porto tem tudo para ganhar o jogo. Todas as terças-feiras é assim. A discussão do fim de semana desportivo, as rubricas O Nosso Desporto, Só Motores e Notícias de Ciclismo. É o Desporto ao Rubro, com os comentadores Marcelo Dias do Benfica, Rui Fernandes do Sporting e Mário Barbosa do Porto. O Desporto do Val de Sousa e de Portugal, às terças, a partir das 7 da tarde, com Ricardo Dias. Olá, viva, boa tarde, ouvintes da Jornal FM, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Bola na Área, o programa que todas as semanas leva até si todo o desporto de Portugal e da região do Val de Sousa em particular. Esta semana, como é habitual, a abrir o programa deixo-lhe desde já o site que pode visitar, bolanaria.pt.vu e também a página do Facebook em facebook.com/bolaariajornalfm. Vamos aos resultados da jornada número 7, a jornada número 7 que teve início na passada sexta-feira, Vitória de Guimarães 2, Vitória de Setúbal 1, Beira-Mar 0, Paços de Ferreira 2, Olhanense 2, Moreirense 2, Gil Vicente 0, Benfica 3, Rio Ave 2, Nacional 1, Marítimo 0, Braga 2, Estoril 1, Porto 2 e a fechar a ronda já na noite de ontem, o Sporting 0, Académica 0. São os resultados da jornada 7 e depois de conhecidos os resultados, vamos analisar quem é que foram os treinadores de bancada que acertaram nos prognósticos. Prognósticos dos treinadores de bancada para analisarmos já de seguida. Antes vamos dar as boas-vindas aos nossos comentadores residentes, Rui Fernandes do Sporting, Marcelo Dias do Benfica e também Daniel Barbosa do Futebol Clube do Porto. E podemos começar, daqui a pouco já vamos ao espaço de treinadores de bancada, começar por lançar a pergunta do fórum desta semana, que é quando estão a meio as fases de grupos, quer das Champions, quer também da Liga Europa, quais as equipas portuguesas que vão passar à fase seguinte? Porto, Benfica, Sporting, Braga, Académica, Marítimo, quais as equipas portuguesas que, na sua opinião, estarão na fase seguinte, na fase eliminar das provas europeias? Pode participar através do 913097843, se quiser enviar SMS, ou então através do Facebook, em facebook.com/bolaariajornalfm. Vamos precisamente então dar as boas-vindas e podemos começar precisamente pelo Rui Fernandes. Rui, boa tarde ou mais boa noite nesta altura, até porque o horário já mudou neste fim de semana. Uma jornada em que o Sporting volta a empatar. Vamos falar de cada um dos jogos, mas de todos os resultados, qual aquele que mais te chama a atenção no final da jornada número 7? O que chamou mais a atenção foram os 3-0 do Benfica ao Gil Vicente, que até agora vinha fazendo uma boa campanha, e admirei-me da forma como o Gil Vicente estendeu a passadeira ao Benfica, em que houve ali momentos do jogo que parecia que o Benfica estava a fazer uma peladinha e a jogar sozinho. Eles estavam completamente anestesiados, não sei se pelas camisolas, pelo futebol, se eventualmente ainda estariam a comentar entre eles a banhada que o juiz Rui Rangel tinha levado Luís Filipe Vieira nas eleições. O que é certo é que o Gil Vicente estava tudo menos concentrado no jogo, e o Benfica, pronto, ganhou por 3-0 e teve mais um golo de um valor que dizem que é emergente. Vamos ver, que é o André Gomes, mas que o facto de comigo ter marcado tem. Muito bem, fica o teu destaque desde já da jornada 7 em termos de resultados. Pergunto também ao Daniel Barbosa, qual é o resultado que destaca nesta jornada número 7? É o mesmo que o Rui disse, foi um jogo praticamente do Benfica. Eu acho que o Gil Vicente devia estar a pensar noutra coisa sem ser futebol. Estenderam a passadeira, jogaram muito abertos e foi um resultado muito, até peca por pouco, não é? Porque eles jogaram mesmo abertos e o Benfica passeou-se em campo. Marcelo, também o teu destaque desta jornada 7. Como não podia deixar de ser, também vai para o meu Benfica. Foi depois da exibição de quarta-feira para a Liga dos Campeões, depois daquele jogo péssimo em Moscou, por acaso fiquei surpreendido com a exibição do Benfica, também devido às fragilidades com que o Gil Vicente se apresentou durante o jogo, mas o jogo do Benfica foi praticamente um passeio, foi um jogo muito simples e que, por acaso, também, como o Rui disse, também de salientar André Gomes, que tem vindo a fazer boas exibições e parece mesmo ser um caso sério para o futuro do Benfica. Muito bem, estão dados os destaques em termos de resultado da jornada 7. Vamos agora sim ao espaço treinadores de bancada. Vamos ver quais foram os treinadores que mais acertaram na jornada 7. Espaço então treinadores de bancada, um espaço do grupo do Facebook, um espaço que foi criado por um grupo de amigos e que tem vindo a aumentar em termos de membros e, portanto, se quiser juntar-se a este grupo é fácil, pode ver o link no Facebook do programa Bola na Área, ou também, se quiser, enviar um mail para bolanaareajornalfm@gmail.com e nós vamos ajudá-lo a aderir a este grupo treinadores de bancada. Relativamente então à sétima jornada, os concorrentes que fizeram mais pontos foram o Carlos Ferreira, o Rogério Figueiredo e o Nelson Pinto, todos com 5 pontos e, curioso ou não, todos eles benfiquistas. Em relação ao cimo da tabela, continua também o benfiquista Licínio Rocha. São estes os resultados do dos treinadores de bancada desta semana, depois de jogada a jornada número 7. E antes de falarmos dos jogos ao pormenor, vou deixar-lhe aqui a lista dos jogos do resultado da quarta jornada, da quarta eliminatória da Taça de Portugal. O sorteio foi realizado na hora de almoço desta segunda-feira. Deixo-lhe então todos os jogos que se vão jogar nesta quarta eliminatória: Nacional da Madeira Futebol Clube do Porto, Moreirense Benfica, Passos de Ferreira Olhanense, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Arouca Rio Ave, Farense Baramar, Pampilhosa Sporting de Braga, Mirandela Gil Vicente, Aguiar da Beira Marítimo, Académica Penalva do Castelo, Tourizense Santa Clara, Oliveirense União de Leiria, Aves Coimbrões Operário ou Caldas, há aqui dois jogos em atraso, o Belenenses Pedras Rubras, o Lourinhense Feirense e também o Oliveira do Hospital Fabril. São os jogos da jornada da quarta eliminatória que se vão, da Taça de Portugal, que se vão jogar no fim de semana de 17 e 18 do mês de novembro. Não sei se algum de vocês tem algum destaque a fazer precisamente deste resultado do sorteio da Taça de Portugal, que vai editar, no que diz respeito aos grandes, um Nacional da Madeira Porto, um Moreirense Benfica, precisamente o Moreirense que afastou o Sporting, e o Braga, esse vai jogar em casa do Pampilhosa. Podemos começar, Marcelo, por ti. Dos três grandes, acho que a única equipa que poderá ter mais dificuldades será mesmo o Porto. Jogar com o Nacional é sempre complicado. Relativamente ao Moreirense, fez um excelente resultado contra o Sporting, mas penso que também a situação em que o Sporting se encontra na atualidade não vem a ajudar. Por isso penso que tanto o Benfica como o Sporting de Braga e como o Sporting também são os principais favoritos. O Porto também neste caso, mas se calhar com uma tarefa um pouco mais complicada que os restantes. Rui, o Sporting não joga esta jornada, já foi eliminado, mas ainda assim, dos três jogos que envolvem as restantes três equipas ditas grandes, qual é o jogo que te parece mais difícil? Eu penso que vai ser o Nacional Futebol Clube do Porto, porque o campo da Chopana tem aquele problema de altitude, tem a situação que muitas vezes há intempéries, há ventos um bocado complicados e as equipas decididamente não estão bem naquele relvado. É sempre qualquer jogo que seja lá disputado é sempre resultado imprevisível, para além da qualidade que o Nacional tem e que o Nacional também só pode melhorar, porque agora com o Manuel Machado, que é um homem que conhece os cantos à casa, de certeza que vai melhorar e vai dar dificuldades ao Porto. Quanto ao Moreirense-Benfica, pronto, se o Moreirense tiver metade da sorte de ter contra o Sporting, o Benfica arrisca-se a ter ali uma tarefa muito complicada, mas não quero crer. Relativamente ao Braga, acho que é pacífico. Falta apenas o teu comentário, Daniel. Partilhas da ideia deixada quer pelo Rui, quer pelo Marcelo? Sim, o Moreirense é um offside, não jogou muito contra o Sporting, teve um pouco de sorte. E com o Benfica vai tentar continuar a ganhar, mas vamos ver. O Futebol Clube do Porto é aquele problema da Choupana. É um campo muito difícil, tem o microclima, tem nevoeiro, todas as equipas têm muitas dificuldades a jogarem lá. Mas penso que o Futebol Clube do Porto, a jogar bem com todos os seus jogadores, vai ultrapassar o Nacional sem problemas. Muito bem, fica essa ideia deixada pelos três comentadores residentes. Vamos agora sim analisar todos os jogos da jornada 7 e vamos começar pela vitória gorda do Benfica em Barcelos. 3-0 foi o resultado final. Vamos recordar as declarações de Jorge Jesus, o treinador encarnado, que fez a análise da vitória do Benfica, falando das boas exibições dos estreantes no 11 do Benfica. Senti aqueles jogadores que estavam mais cansados, fiz 4 alterações em relação ao jogo da Rússia, o caso do entre o Cardoso, o André Gomes, o Luizinho e o Alan John. Penso que o Luizinho e o Alan John tiveram muito bem os dois, e isso também foi fundamental para que na primeira parte a gente tivesse uma intensidade alta de jogo e uma grande qualidade, e fizemos 3 gols com alguma facilidade. Mas o jogo não tem nada a ver uma coisa com a outra, o jogo da Rússia para o jogo de hoje, mas ainda estou para perceber como é que a UEFA deixa fazer jogos em campos sintéticos, porque na minha opinião, e tivemos a experiência disso, os jogadores saem de lá depois de um jogo no sintético, é tudo diferente, completamente arrasados muscularmente. Jorge Jesus ainda a falar da ressaca, obviamente, dos jogos europeus, também falaremos desse assunto mais à frente. Marcelo, uma vitória sem grandes dificuldades perante o Gil Vicente, que também acusou o golo sofrido muito cedo. Sim, é verdade. Penso que também foi por aí que o jogo se tornou muito fácil, foi o facto do Benfica ter marcado muito cedo. Um bom gol de Lima, numa excelente jogada iniciada por Enzo Pérez, e ele finaliza muito bem. Isso tem vindo a ser uma pedra crucial nestes últimos jogos do Benfica. Relativamente ao jogo em si, eu estava à espera de maiores dificuldades devido às próprias condições inerentes ao jogo, depois da exibição na Rússia, depois daquela péssima exibição, como eu já tinha dito anteriormente. Depois também das próprias alterações no 11, a entrada de André Gomes a titular, a entrada de Luizinho e de Olajone, estava assim um bocado reticente. O facto de não jogar Salvi, de não jogar Gaita, estava-me a deixar assim com um pouco de dúvidas, mas essas dúvidas foram dissipadas logo na primeira parte. O Benfica resolveu o jogo muito cedo e depois tornou-se uma exibição bem conseguida, em que deu para rodar alguns jovens valores que tenham poucos minutos, o que é importante para o Benfica. A única coisa negativa a destacar foi mesmo a expulsão de Enzo Pérez, que penso que vai fazer muita falta no próximo jogo com Vitória de Guimarães. Depois também penso que Matic também voltou a não fazer uma exibição muito bem conseguida. É um jogador que não me dá muitas garantias, como já tenho vindo a dizer há algum tempo. E depois olá John também. Fiquei assim um bocado, ainda não sei bem o que esperar daquele jogador, já mostrou mais alguma coisa, mas também eu penso que falta ali um pouco de confiança ao miúdo, mas pronto, vamos ver naquilo que ele vai dar. Agora será fácil, obviamente, fazer essa análise, até porque o Benfica venceu por 3-0, mas não terá Jorge Jesus arriscado ao colocar Luizinho e também, por exemplo, o Olajone num jogo que teoricamente era um jogo que traria grandes dificuldades à equipa do Benfica? Arriscou, calhou bem, é outros jogos que ele também às vezes arrisca, por exemplo no jogo de Spartak já também penso que arriscou um pouco e os resultados não foram conseguidos. Pronto, esta vez Jorge Jesus teve sorte, é mesmo a única palavra que eu posso definir a tática de Jorge Jesus neste jogo, foi mesmo sorte. Muito bem, fica a análise do Marcelo Dias ao Gil Vicente, 0 Benfica 3. Não sei se Rui e Daniel têm algum comentário extra a fazer sobre esta vitória do Benfica. Aquilo foi mesmo foi bom para dar moral. O Ola John, aquilo custou uma pipa de massa, não é? Jovem e tal, mas acho que foi bem para. Ele só tem 20%. Não sei, mas se eventualmente quem comprou os outros 80 já devia estar a pensar que tinha sido um barrete bem enfiado. Portanto, há que dissipar essas dúvidas. Mas pronto, o Gil Vicente, a postura que teve era propícia a isso. Eu estou convencido que até se lançasse mais alguns jovens da equipa B, tal era o espanto e a forma perfeitamente descaracterizada como o Gil Vicente estava a jogar. Era um jogo com facilidade, um jogo mesmo para dar moral, para recuperar depois daquela situação do Spartak. Pronto, não era o relevado, também não era sintético, não é sintético. Isso faz a diferença. E depois mesmo as balizas são mais bonitas lá no Gil Vicente, portanto aquilo que tem os padrões de vermelho, o estádio envolvendo, aquilo fica uma atmosfera encarnada, não é? E pronto, é sem contestação, como é evidente, faço esta ironia, mas foi uma vitória bem conseguida. É, foi uma vitória bem conseguida, certamente. Eu gostei de ver o Benfica com os jogadores portugueses, e eu até pensava que era a equipa B que estava a jogar, não é? Mas olha, pelo menos uma coisa o presidente já prometeu e cumpriu, é com mais jogadores portugueses na equipa. O resto, os outros três campeonatos e a final da Liga dos Campeões. Mas ele é que treina, não, o presidente promete. Ele prometeu que ia ter mais jogadores portugueses na equipa, pelo menos uma promessa ele já cumpriu. O homem, em tantos anos de mandato, uma hora se não cumpriu uma. E os quatro campeonatos seguidos e a final da Liga dos Campeões. Também vamos ter a oportunidade, obviamente, de discutir esse assunto mais à frente, até porque temos declarações de Pinto da Costa sobre precisamente essas declarações do presidente do Benfica, reeleito na passada semana, e até para fazermos aqui um elo de ligação precisamente entre o jogo do Benfica e o jogo do Sporting. O Sporting voltou a marcar passos, está a 10 pontos da frente do campeonato. Vamos ouvir Jorge Jesus, que analisou o atual momento do campeonato e já descartou o Sporting do título de campeão. Agora sim, vamos poder então ouvir Jorge Jesus a deixar o Sporting já de fora das contas do título. Penso que o Braga é uma grande equipa. O Braga tem uma palavra a dizer neste campeonato. O Sporting vai recuperar, vai complicar as contas ao Benfica, ao Porto e ao Braga. Não tenho dúvidas nenhumas, não, para questões de título penso que não, mas vai criar complicações e, portanto, penso que a luta vai ser até ao fim a 3. Uma luta a 3, diz Jorge Jesus, e até mesmo antes de ouvirmos as declarações de Oceano Cruz, vamos escutar também Vítor Pereira, o treinador do Futebol Clube do Porto, que também no final da vitória fez uma análise ao atual momento da equipa do Sporting e do campeonato. Muito cedo, depois estávamos já a definir três candidatos, porque ainda estamos, ainda é muito cedo. Agora vamos posicionando, as equipas vão se posicionando, vão se jogando à frente, e as que forem mais consistentes, mais regulares, estes jogos são complicados. Estes jogos de facto são complicados porque eu disse na antevisão deste jogo que o treinador português é um treinador astuto, não joga o jogo, não é utópico na forma como aborda o jogo, não joga olhos nos olhos em todo o campo, porque senão as coisas seriam mais simples, mas não, são treinadores inteligentes, que organizam bem as suas equipas do ponto de vista defensivo e que têm qualidade depois em termos de transição defensiva e quando acontecem este tipo de situação em que estão em vantagem, então a dificuldade é maior ainda, porque há muita gente atrás da linha da bola e não é fácil depois reverter esta situação. Vítor Pereira a falar do Sporting, a dizer que não quer colocar já os Leões fora da luta do título, até porque ainda se jogaram apenas 7 jogos dos 30 que este campeonato tem. Rui, o Del Sporting voltou a desiludir-te este fim de semana, mas se calhar vai ter que vir um treinador, tal e qual como já foi anunciado, Vel Keltran, um treinador que terá muito trabalho pela frente. Sim, eu não estava propriamente à espera de grande desempenho de Sporting, portanto digamos que a desilusão foi diminuta. É preocupante. 4 jogos em casa, 2 empates, melhor, sim, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota contra adversários como a Académica, como o Estoril, como o Rio Ave, em que empatamos ou perdemos e só ganhamos apenas ao Gil Vicente, e o Gil Vicente aqui está a fazer o papel de simpático, não é? Já o fez este fim de semana que o Benfica também fez com o Sporting, e fora de casa empatamos no Marítimo, no Guimarães e perdemos no Futebol Clube Porto. Digamos que aqui em casa realmente é que está o calcanhar daquilo desta equipa e que está a jogar com um índice de confiança muito baixo. Se não houvesse ali jogadores a quem eu já tivesse visto fazer coisas valorosas, eu até punha em causa a sua qualidade, mas na realidade a equipa está completamente desmotivada. Esta mudança de treinadores, tanto o Sapinto como depois o Oceano, e sinceramente para estes resultados do Oceano mais valia ter deixado de estar o Sapinto até agora, porque pior não fazia, até eu eventualmente me arriscava a fazer melhor, não é? Porque na realidade isto, a base está tão baixa, as expectativas estão tão baixas, e digo-lhe uma coisa, realmente o Sporting tem uma massa associativa fantástica, porque ainda ontem estiveram mais de 25 mil lá no estádio, um dia de semana. É muito fraquinho, isto é muito mau, desilude qualquer um. Este novo treinador, penso que vai ser mais do mesmo, não tenho grandes expectativas, e vamos ver o que é que isto vai dar, mas estamos a 2 pontos da linha da água. Essa é que é a realidade. O Nacional está com 5 pontos e o Sporting está com 7. Isto é o sinal dos tempos, não é? Como diria o nosso primeiro-ministro, dizia, habituem-se, é a vida, não é? Eu já estou a ficar resignado, não é? Já me vou habituando, é a vida, mas na realidade, para um clube que tem tantos adeptos, tantos sócios que tem, o historial que tem, realmente é mau demais, não é? E penso que o Rui Patrício sintetizou bem aquilo que tem acontecido. Os culpados são os jogadores, que me desculpem, mas eles estão lá é para jogar, o presidente está lá para pagar os ordenados ao fim do mês, e escolheu os treinadores, é que ele realmente podia ser ter um bocadinho mais de cuidado e de parcimónia, porque isto não é nada. É o Sporting também a ressentir-se da atual crise que se sente no país. Ainda antes do espaço publicitário, vou deixar daqui algumas das participações no Fórum Bola na Área desta semana. A pergunta é: estão a meio das fases de grupos da Europa, quer da Champions, quer também da Liga Europa, quais as equipas que vão passar à fase seguinte? A Carla Feliciano, assim é que é, diz que o Porto, de uma forma óbvia, e também o Braga seguirão em frente. O Rui Carvalho também é da mesma opinião. Porto e Braga estarão na fase a eliminar. Já o Daniel Vasconcelos diz que, ao passo que os acontecimentos estão, torna-se quase óbvia a passagem do Porto em primeiro lugar no seu grupo. Também acredita na passagem do Braga, que, se continuar com o mesmo futebol que tem demonstrado, ficará em segundo lugar sem dificuldade. Quanto ao Benfica, o Daniel Vasconcelos tem algumas dúvidas. A equipa não tem feito uma boa figura ao nível europeu, a motivação não parece ser muita, e o último lugar do grupo deixa de ver um mau desfecho. Quanto à Liga Europa, o Daniel Vasconcelos diz que não tem fé no Sporting nem na Académica, contudo o Marítimo ainda só depende de si para agarrar o segundo lugar no grupo e passar à próxima fase. Um abraço do Daniel Vasconcelos a todos os ouvintes do programa Bola na Área, e uma boa semana também. Retribuímos esses comentários, esses cumprimentos do Daniel Vasconcelos. Nós já voltaremos de seguida para ouvir Oceano Cruz sobre esse empate do Sporting e para passar à frente do dossiê. Estes sorrisos são porque o Rui quer passar à frente do dossiê, porque de facto não está a passar os melhores momentos enquanto comentador do Sporting. Já voltamos então para analisar isso, esse empate do Sporting e a vitória do Porto frente ao Estoril, os 1000 jogos de Pinto da Costa, ainda os cartões verde e vermelho, os jogos europeus, as rubricas só motores e também a rubrica notícias de ciclismo, tudo isso para ouvir já já a seguir. Mic check, one, two. Hey, I'm Mariah Carey. Este anúncio é destinado a empresários que procuram soluções de marketing para a sua empresa. Senhor empresário, destaque-se da sua concorrência. O sucesso empresarial constrói-se em parceria. Saiba como em exclusive-bonus.com. Exclusive Bónus, promoções turísticas. Já pensou onde vai almoçar ou jantar hoje? Então deixo-lhe esta sugestão. Vá almoçar ou jantar ao restaurante Barão, que fica no Campo Hotel. Almoços e jantares de segunda a sábado. Há um sopa, bebida, sobremesa e café por apenas 5 euros. 5 euros apenas. De segunda a sábado, ao almoço ou ao jantar. Mas há mais. Suíte a partir de 15 euros. Restaurante Barão e Campo Hotel. Em Campo Valongo, nas bombas DBP. Reservas 9155-687-55. Carnes Meirelles, o seu talho de eleição. Estamos em 12 concelhos, com mais de 20 lojas ao seu dispor. De 29 a 3 de novembro. Costela Mendinha, 13,99€. Mão em congelada, 13,99€. Tocos do Peru, 1,75€. Almôndegas Aves Covete, 12 unidades, 1,75€. Asas de Peru, 1€. E Mariscada Covete por apenas 13,49€. Promoções válidas nos talhos Paredes 1 e Paredes 2, na Rua 1º de Dezembro, número 16, e na Rua Dr. José Mendes Moreira, 21, em Paredes. Carnes Meirelles, o seu talho de eleição. O Careca. Cada vez mais careca, com muito cabelo para cortar. O Careca. Cabeleireiro de homens, estética e solário, unissexo, tratamentos hidrolinfa, massagens de relaxamento, anti-stress e terapêuticas. Careca 1, Rua Dr. José Leite Vasconcelos, edifício Fonte Luminosa, número 2H, junto à Rotunda das Finanças, Paredes. Telemóvel 968-335-090. Já abriu Careca 2. Rua da Saudade, número 118A. Acima do Cemitério Municipal, 50 metros, Penafiel. Telefone 963-966-783. Já abriu Careca 3, Avenida Central de Vandoma, número 656, junto ao cruzamento para Rebordosa. Vandoma, Paredes. Telemóvel 961-355-928. Lancaster College. Ensino de línguas estrangeiras com preparação para exames internacionais. Centro de estudos com explicações e acompanhamento escolar a todas as disciplinas. Cursos de informática, campos de férias, a expressão musical e a expressão corporal, dança, atividades desportivas, artes plásticas, organização de eventos e festas de aniversários. Lancaster College, em Gondomar, com novas instalações na Rua Bento de Jesus Caraça, em Valongo, na Praça Machado dos Santos. Em Paredes, na Rua 1º de Dezembro. E em Passos de Ferreira, na Avenida dos Templários. Visite-nos em www.lancastercollege.pt. O Chill Out tem o prazer de a convidar a conhecer a nova cabeleireira no Chill Out, Angelina Monteiro, ainda com horário mais alargado. Cabeleireiro Angelina Monteiro no Chill Out. De terça a sexta, das 9h30 às 22h, sábados das 9h30 às 19h30, domingos das 9h30 às 12h. Chill Out, o seu clube de saúde em Gandra, Paredes. O seu Supermercado Euro está em festa. Sim, o seu Supermercado Euro comemora mais um aniversário. Supermercado Euro em Baltar Paredes e em Lordelo Paredes. Até ao próximo dia, 1 de novembro, não perca as grandes promoções de aniversário. Leite meio gordo Agros, litro só, 49 cêntimos. Lipton Ice Tea, 1 litro com mais meio litro grátis, 68 cêntimos. Azeite tradicional Serrata, 75 cêntimos por 1,89€. Creme para barrar planta, 50% grátis por apenas 1,29€. Óleo vaqueiro, 1 litro só, 1,55€. E vinho branco, nova linha, 75 cêntimos por apenas 89 cêntimos. Visite-nos também na internet em www.eurolordelo.web.pt. Qualidade e satisfação sempre aos melhores preços da região. Venha festejar connosco mais um aniversário do seu Supermercado Euro em Baltar Paredes e em Lordelo Paredes. Supermercado Euro, a força de vencer. Esta é a minha rádio. Jornal FM. Vamos então recordar algumas das palavras de Oceano Cruz após o empate do Sporting em casa frente à Académica 0-0. É uma partida complicada para nós, perante uma Académica forte defensivamente. Tapou-nos espaços, tapou-nos os nossos espaços, não conseguimos entrar como preparamos o jogo. Faltou-nos uma certa mobilidade em termos ofensivos, faltou-nos uma certa mobilidade no meio campo, e a Académica conseguiu suster-nos de uma certa forma em termos ofensivos, e o empate acaba por acontecer de uma forma que, como eu já disse, nós não esperávamos, mas... Fica a declaração de Oceano Cruz. Rui, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, pronto, as palavras dele e a exibição, mais comentários por aqui. Muito bem, vamos avançar, vamos para a vitória do Porto, 2-1 num jogo que estava difícil, um jogo que fica marcado pelos mil jogos da presidência Pinto da Costa. É o que comentou a promessa de Luís Filipe Vieira de 3 campeonatos nos próximos 4 anos, uma presença numa final europeia e 50 títulos nas modalidades, mas disso já falaremos a seguir. Vamos agora falar sobre o jogo e vamos recordar as declarações de Vítor Pereira. Era realmente um desejo nosso podermos oferecer ao nosso presidente, porque a primeira pessoa a transmitirmos ambição, pelo exemplo, tantos títulos conquistados, portanto essa interiorização que todos os jogadores que passam pelo futebol do Porto vêm, em primeiro lugar, do seu presidente. Hoje gostaríamos de oferecer a vitória, e foi possível graças a uma atitude fortíssima, depois de estar em desvantagem desde muito cedo e depois de não termos conseguido numa ou outra ocasião empatar o jogo. Foi preciso, na segunda parte, uma atitude mais agressiva, mais pressionante. Vítor Pereira, Pinto da Costa, já vamos ouvir de seguida sobre a vitória do Porto. O Porto, que entrou praticamente a perder, sofreu um golo praticamente da mesma forma que já devia sofrido frente à equipa do Dinamo de Kiev. Daniel, afinal de contas, o Porto viu-se com algumas dificuldades para vencer este Estoril, ou foi um jogo que até poderia ter tomado outros números? Recordo, por exemplo, o Porto enviou uma bola oposta e uma trave ainda no decorrer da primeira parte. Pois, o Porto entrou completamente desconcentrado e sem alma, e o Estoril autoritário na primeira parte conseguiu dominar o Porto. O Porto não conseguia jogar, desconcentrado, o João Moutinho numa baixa forma inexplicável, a equipa completamente desconcentrada, deixou qualquer portista à beira de um ataque de nervos ao fim dos 45 minutos. No segundo tempo, ainda bem que o Vítor Pereira se calhar fez alguma coisa no balneário, que a equipa começou a libertar-se e acordou, e dos 50 aos 70 minutos jogou um futebol espetacular e lembrou-se que queria ganhar o jogo, e o Estoril foi recuando, e o Porto acabou por ganhar bem o jogo. Acho que ganhou bem o jogo, e espero que o Jackson Martínez marque mais golos como marcou e continue a ser decisivo. Muito bem, Marcelo, um comentário a essa vitória do Porto 2-1. Acredito que a certa altura já pensasses que o Benfica ia ficar isolado na frente do campeonato? Ainda tive uma esperança, assim um bocadinho, mas assim pequenina, mas a exibição do Porto depois na segunda parte contradiz aquilo que eu estava a pensar. Mas pronto, o Porto fez um bom jogo, não podemos dizer que fez uma excelente exibição, mas na segunda parte fez o suficiente para ganhar o jogo. E também de realçar Jackson Martínez, porque tem sido um valor muito importante na equipa do Porto e está a dar cartas e, por um lado, está a fazer esquecer Falcão, os adeptos do Porto, penso eu. Ele que já bateu os recordes de, precisamente, de Falcão, já ultrapassou o número de golos marcados no mesmo, aliás, já tem mais golos marcados em menos jogos realizados. Rui, também um comentário breve a esta vitória do Porto. É, mas este voa mais baixinho que o Falcão e nós vamos ter a oportunidade de ver isso. Mas relativamente ao Estoril, Porto é um campo que tradicionalmente sou clube Porto, desde que me lembro, desde a minha infância, tinha sido tradicionalmente muitas dificuldades, nunca saía de lá com uma vitória, mas pronto, isso também era tempos iniciais do Sr. Pinto da Costa e ganhou bem na segunda parte, encurralou o Estoril começou a defender o resultado muito cedo e a vitória é justíssima. Muito bem, ficam os comentários à vitória do Porto, 2-1 frente à equipa do Estoril. Vou aproveitar também para ler aqui mais um comentário de um dos nossos ouvintes a propósito da pergunta da semana: quais as equipas portuguesas que vão estar na fase eliminar das provas europeias? O Ezequiel Vasconcelos diz que, na sua lógica, não vale a pena andarmos para aqui com a matemática para cima ou para baixo, porque apenas o Futebol Clube do Porto mostrou até à data presente que foi e continua a ser o único clube que está com os alicerces bem firmes para passar à fase seguinte. Isto mostra que a única equipa que tem trabalhado e suado a camisola para dignificar o futebol português e para chegar sempre mais longe é o Futebol Clube do Porto. É a opinião do Ezequiel Vasconcelos, que também manda cumprimentos para todos os ouvintes do programa Bola na Área. Eu aproveito este comentário também para vos perguntar rapidamente quem é que, na vossa opinião, estará nas fases a eliminar, quer da Liga Europa, quer da Liga dos Campeões. Podemos começar precisamente pelo Rui. Eu penso que o Porto vai estar, o Benfica provavelmente irá ser relegado para a Taça UEFA juntamente com o Braga. O Braga perdeu em casa com o Cluj, penso que aí foi a pedra de toque, depois teoricamente perderá em casa com o Manchester United e depois o Cluj-Braga poderá fazer a diferença, mas vai ser muito difícil. Relativamente à Liga Europa, eu ainda tenho acalento algumas esperanças que o Sporting possa passar, porque teoricamente pode vencer os três jogos, mas dos três jogos que teve até agora, teve duas derrotas e um empate, portanto, prognósticos são no fim. O Braga e a Académica e o Marítimo. Está difícil, embora o Marítimo tenha mais possibilidades que a Académica. O Futebol Clube do Porto tem grandes hipóteses de passar, não, é só precisa de mais um ponto. O Benfica está muito difícil, já está com a calculadora na mão. O Sporting tem de começar a jogar futebol e vamos ver se jogar futebol e começar a ganhar os jogos, pode ser que passe. Falta também, já agora, a resposta do Marcelo. Eu penso que o Porto vai passar à próxima fase, basta apenas um ponto no próximo jogo para conseguir assegurar a passagem dos oitavos de final. Relativamente ao meu Benfica, ainda tenho esperança, porque ainda estes dois jogos vão ser fulcrais. O Benfica conseguir vencer os dois próximos jogos em casa, penso que o Benfica conseguirá. Não, já não estou a contar o jogo com o Barcelona, já estou a fazer contas à derrota em Barcelona. Barcelona, se não precisar de jogo, provavelmente pode meter mais. Pode ser isso. E queria desde já agradecer ao Jordi Alba pelo gol que marcou ao Celtic. Não, em campo não é sintético. Mas pronto, penso que o Benfica, se ganhar os próximos dois jogos, conseguirá passar, mas é complicado. Relativamente às outras equipas, penso que o Sporting também ainda tem condições para passar. Voltando à Liga dos Campeões, o Sporting de Braga também é complicado, mas penso que, se conseguir manter o nível exibicional que tem demonstrado, também conseguirá passar. Relativamente à Académica e ao Marítimo, assim, um bocado mais complicado, neste caso à Académica, mas o Marítimo também, nunca se sabe. Muito bem, ficam as respostas à pergunta da semana. Agora vamos dar destaque, até porque já merece, não é que ele já não tenha destaque que chegue, porque uma pessoa que está no quadro ativo durante 30 anos e que está à frente do Futebol Clube do Porto há 1000 jogos, já tem obviamente grande destaque. Vamos ouvir precisamente as declarações de Pinto da Costa a falar sobre o Benfica e sobre o Sporting. Não falo nada do que, não comento nada do que este senhor diz. Agora é evidente que o Benfica numa final europeia gostava de ver, já havia uma ocasião no Estádio da Luz com o Anderlecht, que infelizmente o Benfica perdeu. Naturalmente que gostava que o Benfica ou outro clube qualquer português estivesse numa final europeia, e acho que o Benfica já faz tempo e que é necessário realmente para o prestígio do clube que apareça numa final europeia. Não, eu não gosto de fazer essas suposições, porque quando menos se espera um clube tem quebras, e a quebra do Sporting tenho certeza que vai ser ultrapassada, e o Sporting ainda vai aparecer a lutar pelos lugares de cimeiros, não tenho a mínima dúvida. Ficam as declarações de Pinto da Costa, que Daniel certamente quererás também comentar. Claro, Pinto da Costa, eu estava aqui a dizer, acabei de dizer aos meus colegas que ele não... Até porque é o teu cartão verde. Ah, pois, claro. Claro que é o cartão verde, 1000 jogos à frente do Futebol Clube Porto, com 700 e tal vitórias, apenas 90 derrotas. É o pesadelo dos benfiquistas e sportinguistas durante esses últimos 30 anos. Posso dizer 19 campeonatos, 19 supertaças, 12 taças de Portugal, 2 ligas campeões, 2 taças... ia ficar aqui durante muito tempo a falar. Pinto da Costa assume-se como o melhor dirigente do mundo a nível de clubes, e espero que fique lá durante muitos anos para pesadelos daqui dos meus colegas. Rui, um comentário? Se é que tens. Ah, tenho. Ele está numa forma... como um músico que parece uma orquestra sinfónica. Estas declarações ainda agora, aquilo parecia a Orquestra Sinfónica da Gulbenkian. Mas de qualquer forma, é indiscutivelmente, Pinto da Costa está para o Porto como Cristo esteve para a nossa civilização, há um tempo antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. E ele nitidamente no Futebol Clube do Porto marca esse tempo, há um tempo antes de Pinto da Costa e um tempo pós Pinto da Costa. E ele está com umas pilhas de Duracell, dura e dura e dura, não é que eu deseje mal nenhum ao senhor, antes pelo contrário, tenho muita admiração por ele, e quando ele está a falar na televisão eu até ponho o som mais alto para ter o cuidado de ouvir, porque é uma pessoa dotada de uma riqueza de vocabulário e de uma ironia tal que aprende-se muito com ele a esse nível. Mas, e também o meu cartão verde desta semana, realmente é uma marca histórica, é um presidente que marcou o futebol português e marcou a cidade do Porto e muito mais ainda o Futebol Clube do Porto, porque com ele foi pavilhão, foi campeonatos, foi taças europeias, foi estádio novo, quer dizer, revolucionou completo o clube, e esse mérito é inteiramente dele. Há muitos dirigentes e muitos colegas dele nas diversas direções em que ele foi presidindo que tiveram também uma marca indelével nesse sucesso, mas ele é na realidade o principal responsável por isso, e goste-se ou não, ele está aí, marca o tempo, não é? Como aos relógios, ele ainda marca o tempo, e ainda ontem tive a oportunidade de assistir ao discurso dele integralmente na entrega dos Dragões de Ouro. Não é que eu estivesse particularmente interessado em ver aquela cerimónia, mas quando foi que ele discursou, realmente ouvi com atenção, e tem um nível muito acima enquanto dirigente desportivo português, muito acima dos outros. Também tem o reverso da medalha, as famosas escutas, o famoso guarda-abel, todos aqueles casos polémicos das arbitragens, de jantares depois dos jogos, enfim, isso veio no jornal, até hoje não foi desmentido. Ele não foi condenado por isso, porque as coisas não servem para condenar em tribunal, as escutas não servem de prova para condenar em tribunal, por exemplo, a situação dos árbitros e tal, mas pronto. Temos que dar o mérito, contra factos não há argumentos, e pronto, e é nitidamente maior disputa. Eu arrisco-me a dizer que se ele estivesse no Sporting ou no Benfica, tinha uma estátua lá no Marquês de Pombal, tiravam o Marquês de Pombal e metiam lá o homem. Eu acho que pelos feitos que ele fez está mais ou fechavam a segunda circunstância, há uma estátua nosso, do homem. O nosso antigo presidente Jorge Sampaio tem uma frase que disse: há mais vida para além do orçamento. E eu também digo que Lisboa tem mais vida para além de Pinto da Costa ou o Porto, como é evidente, mas em termos desportivos é inegável o seu mérito. e estamos concluídos, não é? Marcelo, o Rui falou das conquistas europeias, Pinto da Costa também falou, mas não das suas, falou das que gostava que o teu Benfica ganhasse. Pinto da Costa tem, mesmo na comemoração dos seus 1000 jogos, não se consegue esquecer do Benfica. Pronto, Pinto da Costa, eu penso que estava a ser um pouco irónico nas declarações, o Daniel pensa que não, mas eu penso que eu estava a ser irónico. Agora, se era irónico ou não, eu também espero que o Benfica atinja uma final europeia nos próximos 4 anos, como prometeu Luís Filipe Vieira. Mas pronto, tenho que concordar com os meus colegas em alguns aspectos. Enquanto benfiquista, até que ponto é que achas ou não demasiado ambicioso este projeto? 3 campeonatos em 4 anos, uma presença numa final europeia e também 50 títulos na modalidade. Seja ambicioso, eu tenho fé e acho que Luís Vieira também deve ter alguma fé. Também penso que o Benfica pode ganhar 10-0 a vitória de Guimarães. Isto é quase como os Sportingistas têm fé que a equipe começa a jogar futebol, porque aquilo vai lá um oceano de misérias. Mais do que uma questão de fé, eu penso que a fé é que nos salva. E isto é um autêntico, desculpado meu termo. Vocês continuem com fé, vocês os dois continuem com fé que o Porto continua ganhando. Desculpando-me o termo, eu acho que na realidade o Futebol Clube do Porto teve sorte, né, neste dirigente, e o Luís Filipe Vieira credibilizou o Benfica, é indiscutível, também deu-lhe a maior dívida de todas as chaves, mas de qualquer forma credibilizou o Benfica. Mas estar a prometer isto, as coisas não se prometem, conquistam-se, não é? E não há nada que ele possa ao afirmar esses pseudo-resultados ou essas pseudo-conquistas, não há nada que ele possa fazer para elas mesmo se concretizarem. Em 10 segundos peço-vos os vossos cartões, e podemos começar pelo Marcelo, o cartão verde, que é o único que ainda não referiu, o cartão verde, e também o cartão vermelho. O meu cartão verde esta semana vai para a Benfica TV pela transmissão dos jogos de Benfica na próxima época, e o meu cartão vermelho vai para a situação de Sporting. Daniel? O meu cartão vermelho vai para o Sporting, para os seus dirigentes. O meu cartão verde vai para o Pinto da Costa, 1000 jogos, venham mais 1000. O verde para Pinto da Costa, agora o vermelho vai para o Sporting, mas para a equipa de futebol. O presidente não joga nem marca golos. E agora os golos da semana, podemos começar precisamente pelo Rui. Os golos da semana eu vou para o Silvestre Varela, porque na realidade foi um golo crucial, belo efeito, um mergulho, e também foi a viragem do resultado. Daniel? O meu golo vai para Jackson Martínez, continua a marcar golos e a impressionar-me, que eu não era grande fã ao início, mas estou-me a tornar fã e espero que ele continue a melhorar a sua marca. Falta o golo da semana do Marcelo. Apesar de não ser um golo de belo efeito, o meu golo da semana vai para o golo de André Gomes, porque já é o segundo jogo que ele marca golos, e pronto, é um golo importante para o miúdo. Muito bem, ficam dados os cartões, ficam comentados todos os grandes destaques. Vamos agora à rubrica Só Motores, a rubrica desta semana a cargo do Abel Santos. Boa noite e bem-vindos ao Só Motores, que hoje conta com os últimos resultados da Fórmula 1, as contas finais do renovado Mundial de Endurance, onde Pedro Lamy voltou a estar presente, as contas de mais um fim de semana de MotoGP e, a finalizar, o Campeonato Nacional de Velocidade. A Fórmula 1 continua a sua ronda pela Ásia e este fim de semana foi a vez da Índia receber o campeonato, que nas últimas semanas sofreu um revés na classificação, com Vettel a destronar Alonso da liderança. Era com grande suspense que se esperava pela batalha entre Vettel e Alonso, mas logo na qualificação, a Red Bull tratou de mostrar que está em grande forma ao garantir os dois primeiros lugares da grelha. Na corrida, houve um Sebastian Vettel dominador, ao impor o seu ritmo de fio a pavio, enquanto, na primeira fase da corrida, era secundado pelo seu colega de equipa, Webber. No entanto, problemas com o Kers e com o Fernando Alonso, como sempre, muito combativo, o australiano desceu para terceiro, enquanto o espanhol segurou o segundo lugar, que o fez minimizar a perda de pontos para Vettel.